E aí, fake? Oi, razão na minha libido. Vem pro rock doido, eu pago. Vem pro rock doido, eu pago. Vem pro rock doido, eu pago. Depois beber um vinho, só nós dois no quarto. Vem pro rock doido, eu pago. Vem pro rock doido, eu pago. Vem pro rock doido, eu pago. Depois beber um vinho, só nós dois no quarto. Não provoca assim que é a maldade. Não provoca assim que é a maldade. Não provoca assim que é a maldade. Que é a maldade, que é a maldade. Se liga aí, ô coisa linda. Já tô com saudade do que a gente não viveu ainda. Com um anel de 1 milhão, tô ostentando, pode pá. Naquela posição, hoje eu vou te pegar. E te tacar, te tacar. Vai levar só de ladrão, hoje eu vou te pegar. E te tacar, te tacar. Vai levar só de ladrão, hoje eu vou te pegar. Não provoca assim que é a maldade. Não provoca assim que é a maldade. Não provoca assim que é a maldade. Que é a maldade, que é a maldade. Tobias na voz, sou eu na produção. Lançando mais uma explosão.